De bloco em bloco, construindo meu império. Tô jogando há dias, vendando os mistérios. E ela me liga e me chama pra jogar. Mas eu tô com os cria, não adianta me ligar. Eu sei que você quer jogar no Skype, minerar lá no Mine. É só brotar lá no chat, que nós tamo online. Jogando igual pro, indo pra vila pra gente farmar. Já tô de noite, já tô na minha cama, tô indo dormir pra ninguém me matar. Skin do Monark, espancando vários creepers. Mano do Skype, tudo me chama de cheater. Enquanto você só dorme, meu bonde tá minerando. Kit diamante, o jogo tá mudando. Se tu for dormir, vai perder e a gente passando. De bloco em bloco, construindo nosso canto. De bloco em bloco, construindo meu império. Tô jogando há dias, vendando os mistérios. E ela me liga e me chama pra jogar. Mas eu tô com os cria, não adianta me ligar. Eu sei que você quer jogar.